eu também quero dizer, como o denunciante do caso para a jornalista Ana Leal sabia como o processo estava a decorrer, ou pelo menos de uma vez ou outra que falei com ele, e se sabia mais foi porque não quis, porque penso eu que deve ter outros filhos. Mas estava-me, liga-me tantas vezes a tratar alguns assuntos que lhe interessam também para o Conselho e para ele próprio. Não sei porque é que ele não me ligou desta vez. Mas pronto. Até infelizmente, na minha opinião, porque isso descredibiliza para se ter 5 minutos de televisão. E eu daria aqui até um bom exemplo de alguma falta de rigor, que foi aquilo que eu não quis que entrasse. Há um dos que apareceu na televisão, um dos protagonistas também da televisão, a queixar-se, a Câmara entregou-lhe um motocultivador. Teve financiamento na candidatura, recebeu do Estado 4.500 euros onde estava integrado o trator, porque os tratores, muitos deles, não, em termos de valor, não chegavam aos 5 mil euros. E agora, até lhe foi atribuído um trator pela Caritas. E era daqueles que tinham registro titular e que eu não pude impedir que ele, porque ela era dono.